Bem-vindo ao Cadeia de Eventos, o podcast do blog cadeiadeeventos.blogspot.com. As notícias que iremos comentar hoje: os 5 maiores terremotos. Haiti. Formas geométricas encontradas em fotos tiradas por satélite na Amazônia. Homem-bomba da CIA. Angela Bismarck. O maior encontra o menor. Agora fiquem com mais um Cadeia de Eventos. Les jours ne sont pas éternels, disait un astre au soleil. Os 5 maiores terremotos registrados na história. Em 1556, China teve 830 mil mortos em tremor de terra. Os tremores de terra que fazem vítimas nos mais diferentes pontos do mundo são recorrentes na história da humanidade. Há registros na história de elevados números de vítimas dessas catástrofes, desde o Império Bizantino, quando 250 mil pessoas morreram em um terremoto que atingiu Antioquia, no ano 526. O maior número de mortos em um terremoto na história foi registrado em Shaanxi, em 1556. Pelo menos 830 mil pessoas, Brasil. 830 mil pessoas morreram naquela ocasião. Em 1976, na região da Kangshan, outro tremor de terra deixou 776 mil vítimas. O terremoto mais recente na região aconteceu em maio de 2008, quando pelo menos 80 mil chineses morreram. Impressionante, cara. Os 5 maiores terremotos da história. Shaanxi, China. 1556, 830 mil mortos. Tangshan, China, 1976, 779 mil mortos. Antioquia, Império Bizantino, 526, 250 mil mortos. Haiyuan, China, 1920, 240 mil mortos. Alepo, Síria, 1138, 230 mil mortos. Esse terremoto do Haiti chegou, né, deve chegar próximo desse número aí. A matéria aqui é do olhar45.blogspot.com. Impressionante o poder da natureza, assim. A gente pode espernear, achar que está destruindo o planeta. Consegue destruir localmente, ali na cidade, ali no entorno. Às vezes umas feridas grandes, mas o mundo, a hora que for, se livra da gente, assim. Acontece, cara. A gente é resistente, passou por vários perrengues aí no planeta, é complicado, mas a gente, Malemar, tá conseguindo viver aí como a grande humanidade. Site da revista Raça Brasil, raçabrasil.uol.com.br. O Haiti quer renascer. A primeira nação das Américas a abolir a escravidão clama por ajuda. Mais de 80% do povo vive abaixo da linha da pobreza. A convite da ONU, nossos soldados estão lá para ajudar a população a encontrar algo há muito perdido: a paz. A miséria corrói o Haiti de ponta a ponta. A foto desta página mostra um flagrante nas ruas de Porto Príncipe, a capital. Se essa é uma cena comum na cidade que teoricamente deveria ser o centro financeiro do país, como é a situação nas outras localidades mais distantes? Os 2 milhões de habitantes de Porto Príncipe vivem cercados por lixo. A água potável é artigo de luxo. Miséria corrói o Haiti de ponta a ponta. Essa reportagem foi ao ar na coluna Atualidades no dia 10 de 3 de 2005. Estamos aqui 10 anos depois, o país, o Haiti, continuava uma merda, um lixo. Tivemos aí um terremoto de 7 graus na escala Richter. Nós temos novas informações sobre o terremoto que devastou o Haiti. Duzentos e quarenta quilômetros abaixo da superfície, próximo à capital. Porto Príncipe. Até o momento estimam-se em 140 mil mortos, é uma das maiores tragédias da humanidade. Tragédia que obviamente não é só o terremoto, é. As condições com que o povo vivia anteriormente contribuíram muito para isso. Por exemplo, se tem um terremoto nas mesmas condições próximo a Tóquio, a probabilidade de o número de mortes fosse bem menor, embora a população de Tóquio seja bem maior, é muito grande. Não ia morrer 10% do número de vítimas no Haiti. O Brasil ajuda há algum tempo já, a ONU, vários países. A população de estadunidenses lá também é grande. Então o mundo todo se comoveu com essa história. Nós temos nossos problemas aqui no Brasil também, claro, mas esse é um caso de extrema necessidade, urgentíssima, cara. Pessoas estão soterradas ainda, vivas. Quanto mais tempo passa, mais provável que elas não resistam. Há diversas mortes pelas ruas, a falta de alimentação. Eu ouvi denúncias assim que a parte mais rica da cidade é mais privilegiada. Assim. Não sei, não duvido muito, mas talvez haja seus motivos. Sei lá, é mais perto para eles, é mais acessível que determinados cantos da cidade. O ideal era chegar em todos os lugares, mas é praticamente impossível. Vamos ver aí no final de semana, vários milagres vão ocorrer aí. Pessoas voltando da tumba. É lá a terra do vudu, cara. Vocês viram o que o cônsul, o senhor cônsul do Haiti disse? Eu vou botar aí pra você ver. Desgraça de lá, tá sendo uma boa pra gente aqui, né? Eu acho de tanto mexer com uma tumba, mas não sei o que é aquilo. O africano em si tem maldição, todo lugar tem africano, tá f***. Ele se desculpou depois, disse que não conhecia muito bem o português, que foi desprivilegiado na edição que o SBT fez, que no contexto não era bem aquele, tereré. Mas ele falou o que falou, né? Tá gravado, não tem que contestar. Esse negócio de edição não funciona, não. Negra, branca, negro e branco desse país, acordem, acordem! Oh, meu Deus do céu! Mas eu achei vergonhoso, lastimável, assim. Racismo foda, extreme. Isso aí, a família dele que vão salvar primeiro lá, o resto do povo que se foda. E tem outra coisa também, tem lá São Luís do Paraitinga, lá várias cidades aí do interior, do Rio de Janeiro. O povo tá perdeu casa pra caramba lá, não tem mais rua, não tem mais igreja, caiu tudo. Tá lá, não vamos esquecer de ajudar esse povo também, pô. Né? E é isso, na próxima edição, mais informações. Vamos lá agora para as notícias mais importantes. Complexo perdido na Amazônia encontrado. Formas podem ser vistas por satélite. Do site news.nationalgeographic.com. Centenas de círculos, quadrados e outras formas geométricas são encontradas escondidas na floresta desde 1990, quando começaram a mapear por satélite o planeta. 200 artes geométricas já foram encontradas num raio de 250 quilômetros. Pesquisadores acreditam que as obras foram feitas entre o ano 200 ao ano 1283, de uma civilização pré-histórica que construía, assim, aquele tipo de mistério que não se sabe para que eles faziam para os deuses, tinha alguém voando, ou eles imaginavam alguém pelo céu, tipo uma estrela, vamos fazer aqui um boneco, um desenho. Um bonequinho, uns quadradinhos bonitinhos, não é tão sofisticado quanto aqueles da Inglaterra lá que inventavam, mas é bonitinho, tá valendo. Homem-bomba responsável por ataque à base da CIA no Afeganistão seria agente duplo. ultimosegundo.ig.com.br. Islamabad, Paquistão. O homem-bomba que matou 7 agentes da CIA e um espião da Jordânia no começo de janeiro, era um agente duplo que foi levado para a base no Afeganistão, porque os americanos esperavam que pudesse entregar importantes membros da Al-Qaeda, de acordo com uma autoridade ocidental informada sobre o assunto. O homem-bomba foi recrutado pelo serviço de inteligência jordaniano e levado ao Afeganistão, semanas antes para se infiltrar na Al-Qaeda. Então, seguinte, o cara foi recrutado pelos jordanianos para se infiltrar na Al-Qaeda como se fosse um guerreiro jihad estrangeiro e que quisesse entrar pro grupo. Só que o que aconteceu? Esse cara, ele era já um agente da Al-Qaeda. E aí, quando ele se juntou com os soldados, ele explodiu. Se amarrou uma bomba, falou a vocês que se foram e explodiu. Tipo, as agências de espionagem de Jordânia estão queimadas. A CIA também tá, parece que tá no rolo, não sabia quem era o cara. Ele passou, ele entrou como se fosse um agente, então ele não foi revistado e tal. Ele é como se ele trabalhasse realmente e fosse entregar o pessoal da Al-Qaeda. E na verdade ele fudeu foi os caras. A CIA. Fudeu com os caras da CIA, cara. Mas foi criativo. Agente duplo, caraca. Vamos lá, próxima notícia. Após duas cirurgias plásticas, Angela Bismarck espera ansiosa o carnaval. Rio de Janeiro. A modelo retirou os mamilos e parte da vagina para desfilar totalmente nua no carnaval 2010. Terminou na tarde da segunda-feira a segunda e última operação plástica de Angela Bismarck para o carnaval desse ano, né? Todo ano ela daí faz uma porrada. Duas intervenções ousadas, a loira retirou os mamilos, parte dos grandes lábios vaginais, além de, aspas, lacrar o órgão genital num procedimento conhecido como jaint. A modelo, que no ano passado fez cirurgia para voltar a ser virgem, dessa vez foi mais longe. Retirou totalmente a parte exterior da vagina e também os mamilos. A intenção é poder desfilar na Marquesa Bucaí totalmente nua e sem a necessidade de tapa-sexo. Bizarro. De acordo com Wagner Moraes, marido também médico cirurgião plástico de Angela Bismarck, o procedimento joint é comum, depois é reversível e as partes vão ficar congeladas em nitrogênio líquido para pôr de volta depois. Bizarro. Essa mulher já vem do bizarro desde o outro marido que morreu misteriosamente, cirurgião plástico também. Tinha um lance de Guinness, não tinha, dela ser a mulher mais operada? Eu não sei se foi confirmado depois, não teve alguma coisa assim. Ela tem 37 anos, mas parece uma velha de 50 cheia de plástico. Isso é bizarro, é o cúmulo da bizarrice, mulher. Aí casou com um cirurgião plástico depois, é isso? Que casamento é esse? É uma palhaçada, não. Casamento nenhum. Essa notícia foi divulgada no site Bobagento dia 5 de janeiro, mas ela tinha sido divulgada antes. No dia 6 de janeiro, Globo.com, tá aqui a manchete. Angela Bismarck nega ter retirado mamilos em nova cirurgia plástica. Isso é imprensa marrom, é coisa que não tem o que fazer. Disse a modelo que revela ter feito apenas lipo na cintura. Então parece que a bizarrice não era tão bizarra assim, né? Foi divulgado no site de humor lá e acabou se espalhando por aí como se fosse de verdade. Então uma notícia bizarra não passa de um viral. Um viral pra ela. Porra, mas mulher sem mamilo é brincadeira. Parece coisa de japonês. Japonês gosta dessas bizarrices, né? Mulher com cara de boneca. É isso aí. Próxima. Se olhando olho no olho, o maior encontra o menor. O homem mais alto do mundo encontra o homem mais baixo do mundo. Mas que porra de notícia é essa? Quem escolheu essa merda aqui? Puta. Sultan Kozen, 2,46 metros, encontrou Ping Ping, tem 74,61 centímetros, na Turquia, para celebrar os seus recordes mundiais. Olha que impressionante. O baixinho não chega no joelho do grandão, cara. Eu vou deixar aí no link o videozinho da notícia, mas É bizarro, cara. O bichinho pequenininho, tipo, é um palmo da mão do cara, do grandão. Impressionante. Essa é a notícia mais relevante, mais importante que eu já li na vida. Vamos lá. Então é isso, um sucesso. Espero que tenham gostado, comentem aí. Em breve mudanças, meus amigos. Sempre são boas. Um abraço. Cadeia de eventos.